Boa tarde, caros colegas. Sejam bem-vindos a mais um espaço de debate à sexta-feira. Hoje é mais um dia de debate, como tem sido nos dias anteriores, mas tem a sua particularidade, porque iremos abordar um tema que tem a ver com o uso das tecnologias como apoio ou suporte aos projetos da DW. Todos sabemos que o uso das tecnologias no mundo de hoje tem influenciado de grande maneira no desenvolvimento e desempenho de quaisquer funções numa determinada organização. E nós, como DW, também não estamos ausentes no uso das ferramentas, das boas ferramentas de trabalho para auxiliar as nossas atividades. Foi por isso que convidamos nossos colegas, os técnicos que operam com sistemas de informação geográfica. Estou a falar da Maçomba Dominique e do Henrique Ribeiro. Obrigado por este momento, obrigado a todos. E para começarmos com o nosso debate, antes de passar a palavra, o tema específico do nosso debate é o uso do SIC ou Sistemas de Informação Geográfica como suporte a projetos da DW. Sem mais delongas, queria passar a palavra aos colegas para assim darmos sequência ao início do nosso debate. Boa tarde a todos. Eu e o colega Henrique vamos falar, como o colega Lucas já anunciou, vamos falar sobre o SIG, esse Sistema de Informação Geográfica. Nós não vamos falar, isso aqui é algo teórico, mais teórico, mas quem sabe uma outra sessão vamos fazer algumas demonstrações que tem a ver desde a colheita de dados, armazenamento de dados, edição de dados e para chegarmos num produto final que é um mapa. E começaria por definir o que é um sistema de informação geográfica. Sistema de informação geográfica não é uma pessoa, não é um equipamento, não é um dado, mas é um conjunto de tecnologias que fazem uma interligação ou uma interação. Quer dizer, para que o sistema de informação geográfica funcione, tem que ter dado geográfico, tem que ter software, tem que ter equipamentos informáticos e tem que ter pessoas. Então, esse todo conjunto de tecnologia e o espaço geográfico, e que então é isso que forma um sistema de informação geográfica. E como é que é constituído o sistema de informação geográfica? Temos três tipos ou três tecnologias distintas. Temos o sensor remoto. O sensor remoto não é nós que fizemos a DW, ou o sensor remoto é uma máquina ou um instrumento lá nas alturas que capta a informação e depois torna novamente a informação para este satélite, que depois às vezes fazem as distribuições, mas tem empresas específicas que fazem este trabalho. Não é qualquer pessoa que foi lá na Lua, foi fazer para ir colocar um sensor remoto. E temos o GPS. O GPS agora já tem, quase todo mundo já faz o uso. Temos nos telefones, temos o GPS nos carros, temos os GPS manuais, tem até televisores que já têm GPS. Quer dizer, estamos num século, numa época das tecnologias. As tecnologias, a ciência vai se desenvolvendo. Depois temos o geoprocessamento. O geoprocessamento que é o conjunto de dados. Quer dizer, os dados que nós colhemos, os dados que nós levantamos no campo, os dados que nós adquirimos de N instituições, nós vamos trabalhar com ele aqui nesse passo aqui, que é o o geoprocessamento. Quer dizer, e aí está um exemplo, geoprocessamento, que é sistema de informação, temos sistema de informação geográfica, temos a cartografia, temos a geodesia, temos o sensor remoto, temos a fotometria. Então são esses três tecnologias que fazem um todo conjunto de sistema de informação geográfica. Como eu já estava a dizer, o sistema de informação geográfica não funciona com uma pessoa só. Ah, porque eu já não, eu já fiz o curso, já tenho isso, então vou fazer o sistema de informação geográfica. Não, tem que ter um conjunto de equipamento, de coisas que faz com que o sistema de informação geográfica funcione. Temos equipamentos de informática, temos computadores. Lucas. Temos que ter pessoas, temos que ter softwares, temos que ter dado, porque você pode ter o programa, se não tiver dado, não tens como. Pode ter dado, se não tiver o software, também é a mesma coisa que nada. Então, esse todo conjunto desses equipamentos é que forma o sistema de informação geográfica. Podemos avançar? E temos N softwares que cada dia que passa, com a ciência das tecnologias, vão se desenvolvendo e os softwares também vão se desenvolvendo. Eu acho que é o sistema de informação geográfica, eu acho que é a área que mais está a criar softwares. Alguns são comerciais, alguns também são grátis. Surgiu, nesse momento está surgindo muitos grátis, porque os comerciais são muito caros e como há instituições, escolas, e que estão mesmo a apostar nesse ramo, que é de sistema de informação geográfica, então agora surgiu a necessidade de haver softwares livres. Aí temos quatro exemplos. Temos dois softwares que são comerciais e dois que são grátis. Temos o ArcView, que é comercial, o MapInfo, também comercial, o GVSIG e o Quanto são softwares livres. Para além desse, ainda temos outros livres. Temos TerraView, também um software livre. Temos N softwares que estão por aí, estão a ser desenvolvidas e também são livres. Mas todos eles fazem... Tem uma especificidade de algo que talvez em um não tem. Mas as três principais coisas, que é criar objeto geométrico, tanto faz livre, tanto faz a comercial, fazem. E o reconhecimento de dados, de diferentes tipos de dados, os três fazem. Tem uma diferença num objeto ou numa ferramenta ou outro, mas as três, porque você, para fazer um mapa, ou para editar, ou para vectorizar, ou para georreferenciar, o software, obrigatoriamente, a primeira coisa é tipo carro, tem que ter volante. Tá bem? Pode ser qualquer tipo de marca, mas o carro tem que ter volante. Então, a mesma coisa, pode ser um software livre, pode ser um software comercial, tem que ter os dados, informação para vectorizar, para editar, para armazenar, para georreferenciar. Então, um software ou outro, há alguma diferença, há acréscimo, por exemplo, de um dado que o outro não faz, há uma operação que o outro não faz, mas as operações mínimas, todos esses softwares fazem. Podemos avançar? E os SIG servem para quê? Como eu já havia dito, eles servem para criar, para editar, para analisar, para atualizar. Tudo isso que tem a ver com dados. Quer dizer, são dados que ele vai editar, vai armazenar, vai capturar. Porque sem os dados, principalmente sem os dados, o SIG não funciona. Porque podemos ter o software, podemos ter o computador, podemos ter a plotter, podemos ter uma mesa digital, sem os dados, cogir não, não funciona. Temos aqui os tipos de informação que eu já estava a dizer. Os tipos de informação: temos pontos, temos linhas, temos os polígonos. E ali temos um exemplo. Um ponto pode ser representado por uma latrina. Uma linha pode ser um rio, uma via. Um polígono pode ser uma parcela. Mas uma linha, por exemplo, essa estrada, se tivermos que definir como uma informação geométrica, podemos considerar também como se fosse um ponto. É só com a ferramenta, chegamos no sítio, no programa, colocamos um ponto. Também como podemos definir como uma linha. Também como podemos definir como um polígono. Quer dizer, esses três tipos de informação ou objeto geométrica, para uma coisa podemos fazer essas três definições. E temos a sua aplicação. O GIS tem N tipo de aplicação. Para além desses que estão ali, temos a gestão, o planejamento do sol, para o trânsito, para a infraestrutura, para a desminagem, para N coisa. Então, o sistema de informação geográfica não é só para a única coisa, não. Só serve para regular o fluxo de trânsito, não. Só para mapear, não. Tem N, independentemente, porque cada pessoa que faz o uso do sistema de informação geográfica sabe como vai fazer também, vai preparar a sua informação, como vai preparar os seus dados. Nós aqui, muitas vezes, nós fizemos mais o uso do sistema de informação geográfica, que tem a ver com mapeamento das infraestruturas. Já fizemos com gestão de recursos humanos, recursos naturais, mas que tem a ver com as áreas de inundações. Em 2007, quando houve aquelas chuvas, as enxurradas, com as ferramentas do sistema de informação geográfica, nós fomos no campo, fizemos a recolha de dados, porque o importante é você ter os dados, porque se você tiver, pode ter aí o computador, como eu estou a dizer, pode ter o computador aí, pode ter a pessoa aí. Se não tiver os dados, você não vai produzir nada. Então, você tem que ter dados. Nós fomos ao campo, quer dizer, a área onde havia sido inundado, quase enxurrada, fizemos a recolha de dados, viemos aqui no escritório, fizemos a inserção, lançamos os dados, fizemos a análise dos dados e, por fim, produzimos um mapa daquelas áreas onde houve as inundações durante as chuvas em 2007. Podemos avançar. E agora temos o funcionamento. Um SIG pode funcionar tendo por base vários modelos de dados. Temos modelos vector, temos raster, matriz e temos dados geográficos. Também podem, por exemplo, funcionar como uma base de dados com informação geográfica, que eu já expliquei, através de dados numéricos. Vamos dar a continuidade do funcionamento. Aqui, este é um exemplo. O exemplo de um dado quer dizer, esta aqui é uma janela que se chama tabela de atributo. Quer dizer, nós inserimos dados nessa tabela de atributo e os dados são este que estão neste. Este é o mapa. Quer dizer, toda a informação que está aqui selecionado, este que está selecionado aqui em cima. Então havia diferença. Então é esta informação que está aí selecionado. Que, à medida que você seleciona um ponto ali, então, ou a partir do mapa, ele aqui fica selecionado, ou a partir da tabela de atributo, ali o mapa também fica selecionado. Observação, né? Yeah. Como é que funciona a tabela de atributos? Por exemplo, vamos ao campo a colher dados, né? Geralmente vamos a GPS, vamos já a folha do poder, vamos anotar os dados. Depois do cabo, voltamos ao escritório. Então, fizemos dados pela base de dados, que é uma base de dados pelo Excel. Então, depois de que nós pelo Excel, exportamos todos os dados no tabela de atributos. Só assim, depois da colher de tabela de atributos, exportamos, lançamos dados no mapa. Então, sem a base de dados, onde contém todos os dados, então nós não temos mapa feito. Por exemplo, vou fazer uma recolha de infraestruturas, que nós temos aqui na cidade de Luanda. Pode ser uma cantina, posto médico, são infraestruturas. Eu vou ter o ponto em cada sítio. Em cada ponto eu vou criar uma base de dados, onde eu vou adicionar todos os dados, todas as informações. Depois de ouvir todos os anos, faço uma limpeza na base de dados, que é o Excel. No Excel, exporto todos os dados do Excel a partir do ArcView. Aí cria essa tabela de atributos. Então, essa tabela de atributos, onde eu vou conter todas as informações que vou conter no meu mapa. Então, se você precisa de tudo aqui, pegue um dado, então quer dizer, tu paga as informações. Quer dizer, a tabela, quer dizer, o mapa é composto para a tabela de atributos. Todas as simbologias que tu tem que ver no teu mapa dependem da tabela de atributos. Pode começar? Aqui. Aí, como o Henrique já explicou, aí, e nós podemos dar a entrada de dados na verificação e através de mapas, fotografias aéreas, sensor, imagem satélite, observação do campo e outras fontes, onde nós vamos buscar as informações que nós precisamos. Armazenamento, recuperação, busca, porque os dados nós temos sempre que guardar. Nós não pegamos lá porque não, o projeto Gate terminou, fizemos os mapas, vamos pegar os dados, vamos guardar, vamos deitar. Não, temos que guardar essa informação, porque qualquer momento, por exemplo, se vamos voltar e queremos fazer como Gate é a comparação. Estamos a fazer um estudo de comparação, quer dizer, o que se fez no ano passado, queremos fazer agora neste ano. Nós vamos buscar os dados para vermos, será que o que essas pessoas nos disseram esse ano, e este ano é diferente, sim senhora. Então temos que comparar o que eles disseram, está bom ou não está bom, essas coisas todas. A saída é a apresentação de dados, quer dizer, depois desse processo todo, nós fizemos, para funcionar, fizemos a saída dos dados, que é através de mapa, tabela, gráfico, vídeo, etc. E como é que nós aplicamos o sistema de informação geográfica ou GIS aqui na DW? Ele é aplicado como uma ferramenta para a representação gráfica dos resultados dos projetos. Cada projeto nós vamos acompanhar, porque nós demos o suporte à equipa ou área de sistema de informação geográfica, não elabora projeto. Ele vai dar o suporte aos projetos naquilo que tem a ver com o estudo ou no trabalho que cada projeto quer realizar. Então, nós vamos ajudar nesse estudo ou nessa pesquisa. E ferramenta para análise espacial dos resultados das pesquisas. Esses resultados já são os mapas. Quer dizer, nós acompanhamos um projeto que está realizando um estudo, nós fizemos a recolha dos dados consoante ao objetivo daquele estudo, objetivo daquele projeto. Não é nós que vamos ir, porque não, nós queremos assim, não. O projeto que está fazendo aquele estudo é que define como tem que ser. Nós também opinamos porque depois, quando os dados vêm até a nós temos que ver que tipo de dado que nós temos que fazer a representação do mapa. Porque há dados, há estudos que é feito. A pessoa elaborou o questionário, mas sem ter em conta, quando os dados chegarem para a área do GIS, não tem nenhum campo de ligação para elaborar o mapa. Então ficamos naquela. Por isso é que nós, quando sabemos que tem projetos que vão fazer uso no final do produto deles, vão fazer o uso do sistema de informação geográfica, nós demos o suporte, nós acompanhamos, nós ajudamos. como é que as análises são dadas no campo? Por exemplo, né, tu vais ao campo fazer exames, já tem um supervisor que trabalha com uma equipa, vão ao campo, vão recolher dados, por exemplo, sobre os chafarizes. Ele vai distribuir a equipa para o campo, ele volta como supervisor. O que acontece? Do outro exame, tu vai trabalhar com 20 questionários para preencher ainda hoje. Tu pode chegar em casa, no joelho, preencher e voltar, não, está aqui, já viu o trabalho. Como é que nós vamos analisar que esse dado aqui tu não foi buscar do campo? Através das coordenadas geográficas. Por exemplo, se tu estiver só num sítio, todos os pontos que tu estiver vão cair no mesmo sítio. Talvez então, tu não foste ou nós te indicamos. Então, tu pode ver que não está lá. O supervisor vai receber tudo bonitinho, vai meter o número de municípios dos bairros, vão te pagar. Mas depois de chegar na mão do juiz, lançar os pontos. Então, se tu não foste no sítio ideal, tá, todos os pontos vão cair onde você estiveste. Então, vamos descobrir que você não foi, que você trabalhou em casa e todos os pontos foram todos no sítio. Então, vamos dizer que esse trabalho aqui está errado. É assim que nós fizemos os análises de dados. Vai começar? Dificuldade. Temos encontrado dificuldades. Porque, é assim... O sistema de informação geográfica aqui, né? Nenhuma parte, assim, uma instituição que tem uso do sistema de informação geográfica faz mapas cartográficos. Mapas cartográficos exclusivamente trabalho de IGCA. IGCA que faz esse trabalho de cartografia. O INEM faz a nomenclatura dos nomes numerários, quer dizer, cada província tem um número, cada município tem um número, cada bairro tem um número. E esse trabalho é INE. Agora, nós encontramos dificuldade nos mapas cartográficos, porque os mapas cartográficos que é feito pelo IGCA é datado, o último levantamento é dele. 1991. Então os dados estão desatualizados. Onde, naquele tempo que havia um marco, aquele marco já não existe porque é alguém que já foi ocupar aquele terreno. Onde passava, às vezes, por exemplo, uma vala, já não, onde havia uma estrada, já não há estrada. Quer dizer, os dados estão desatualizados e muitas das vezes, mesmo esse dado desatualizado, também às vezes para te dar é muito complicado. E isso com a falta de uniformização de monitoramento. Quer dizer, tem pessoas que estão a trabalhar com os dados que diz que a numeração de Luanda é 004, 04, 05. Os outros às vezes estão a trabalhar com os dados que a numeração está 02, mas é Luanda. Os outros vão trabalhar com dados que tá, a numeração é 05, 06. Então não há esta uniformização. E este trabalho quem tem que fazer é o INE. E temos também a falta, encontramos dificuldade que tem a ver com a falta de partilha de dados. Você vai para aí fazer um trabalho, por exemplo, numa administração, a administração vai dizer: ah, a semana passada já teve aqui uma instituição, já fez esse trabalho, por que vocês não vão para lá solicitar? Você chega para lá, dessa instituição, eles vão dizer: não, não tem. Nós não chegamos de fazer. Ah, ou fazem a carta. Vocês podem fazer a carta, porque não é só a DW que encontra essa dificuldade. Principalmente os estudantes. Porque já veio aqui um jovem que estava estudando no Brasil, já esteve no Ministério da Construção e Urbanismo, voltou, disseram os dados tinha que fazer uma carta, confirmar, ele veio trouxe o visto, trouxe o passaporte a explicar, veio com o cartão da escola, tudo. Não aceitaram dar os dados. Às vezes os dados mesmo existem, mas é a partilha dessas informações, a partilha desses dados, às vezes que não é feito. Então, às vezes temos tido muita dificuldade, principalmente quando queremos fazer trabalho, por exemplo, trabalho de campo. Nesse momento, queremos fazer a atualização dos limites administrativos, porque os dados da divisão política administrativa que temos, o trabalho da DW fez em 2003, 2004. e agora tem N bairro. Quer dizer, quando vamos no terreno para ir fazer um trabalho, encontramos o bairro Rasta. Nós não temos esse bairro Rasta na nossa base de dados. E para fazer o trabalho, quer dizer, temos que mexer com os limites que nós temos para só para que o mapa seja feito para aquele trabalho específico. Quer dizer, à medida que nós vamos no campo, vamos encontrar um bairro ou uma situação que nós, uma informação que nós não temos no nosso mapa ou na nossa base de dados, vamos mexendo com as informações. E depois isso é mais trabalhoso ainda, mas quando temos uma informação já bem trabalhada, bem guardada, e depois é só irmos buscar para transformar em um mapa, para transformar em um gráfico, é mais fácil. Os beneficiários dos produtos não é só a DW. Não é só a DW que faz o uso desses produtos, dos mapas, da informação que nós recolhemos. Tem estudantes que também solicitam, porque alguns veem as informações às vezes no nosso website, veem que a DW fez esse estudo, fez esse trabalho, então solicitam-nos. Não só os mapas, mas solicitam os dados que nós recolhemos no campo. Temos as instituições governamentais. Neste momento, há um mês atrás, eu fiz a administração do distrito de Quilamba Quiache, solicitou a DW porque precisava de mapas. Mapas com imagem satélite para fazerem os trabalhos de campo. Quer dizer, eles foram procurando as outras instituições, ninguém tinha. Primeira coisa, ninguém tinha uma plotter para imprimir um mapa do tamanho grande que eles precisavam. Depois, nenhuma instituição tinha o limite administrativo de Luanda que eles precisavam. Então, temos tido algumas solicitações, não só dos projetos da DW ou dos colegas da DW, mas também temos tido outras instituições, outras organizações que solicitam os nossos serviços. E para que nós tenhamos mapas, gráficos, tudo bem feito, nós temos que ter equipamentos para ir no terreno. Nós temos uma ficha de recolha que agora, com a tecnologia dos TICs, as fichas de recolha estão a ficar um pouco atrás, mas nunca descartar, né? Porque disse, panela antiga nunca se deita. E nós temos as fichas, temos ali no meio temos uma carta topográfica, ali do outro lado temos uma imagem satélite, temos aqui o GPS, aí temos o tablet. As fichas nós usamos quando vamos no terreno. Independentemente das perguntas que nós temos na nossa ficha, independentemente do estudo que nós vamos fazer, nós utilizamos a ficha. Se por acaso nós não temos, nós estamos a fazer, por exemplo, a atualização ou a delimitação dos bairros. Se o grupo que vai trabalhar conosco conhece muito bem e sabe fazer a leitura de uma imagem satélite ou de uma base cartográfica, nós não precisamos girar o bairro. A partir de uma imagem, nós podemos imprimir, trabalhar por cima daquela imagem. Eles vão dizer, não, o bairro X passa dessa rua, dá a curva aqui e termina aqui. E com o GPS nós vamos tirar as coordenadas. O tablet também vamos tirar as coordenadas, mas o tablet agora tem outra vantagem. Ele suporta ou ele armazena um questionário. Quer dizer, um questionário que nós podíamos levar assim num papel. Um físico passar assim, um papel eletrônico. Então, no tablet passa para eletrônico. Passa já o eletrônico, não precisamos ter mais um exemplo, papel. O que está bom, por exemplo, na vacina da polio, no censo, usamos ferramenta física, na qualidade. Mas fisicamente. Nós estamos também, temos um telefone Android ou um tablet. Então nós podemos criar uma base de dados físico. Num sistema que nós usamos, que nós chamamos de ODK, que é uma base de dados. Talvez para ter no campo, mas com papel físico, usar GPS, já precisamos usar GPS, muito menos papel físico. A partir do ODK, tu vai lançar lá toda a base de dados E também meter o sistema de informação geográfica, que é o GPS a partir do tablet. Tá, tudo vai ao campo. Ele vai ter todas as informações já, todos os questionários já obtidos dentro do tablet, base de dados, tu vai ao campo. Vai trabalhar sem precisar usar papel, muito menos lápis, nem o GPS. Então vai ter toda a informação já dentro do tablet. Mas só com o tablet do telefone, com o sistema de Android só, que tem essa função. Um barco físico não existe, né? Não acabou. Que trabalha no sistema governamental ainda usa um físico. Até as vacinas sempre usam no sistema físico. Porque não há condições de ocupar tablet para todas as organizações. Então muito usa mais o físico. Mas os poucos que têm condições já não usam físico. Já usam os famosos tablets. Onde introduzimos toda a base de dados, com todas as informações. Depois de termos todas as informações, estamos aqui o ponto final. Quer dizer, esses mapas dependem dos dados que nós colhemos no campo. Então, sem esses nossos dados, então nunca vamos ter esse mapa. Então, esse é o produto final do trabalho recolhido no campo. Poder lançar um mapa, poder lançar um ponto, graças à base de dados colhidos no campo. Então, esse aqui temos o trabalho final, que é o lançamento dos mapas. Esse é o projeto Gueta que terminamos esse quinto ano. Temos aqui dois mapas diferentes. Um indica acesso de água, outro indica que é saneamento básico de Luanda. Nós temos cinco indicadores, mas aqui não tem um pouco espaço, só temos só dois modelos como exemplo. Então nós temos aqui a parte mais carregada, mais carregada. Então, temos aqui a legenda que indica. A parte que está mais azul, que é a situação de água melhor. Você pode ver no mapa onde tá, quer dizer, tem pouco azul, tá, quer dizer que nós ainda temos muito problema com a situação de água, tanto como no saneamento básico. Pode ser ver no saneamento básico. A parte mais carregada, acho que não chega nem 15%. Tá, quer dizer, Luanda, saneamento básico ainda está 100%, está 80% péssimo. E aqui temos o projeto água e saneamento. Aqui do colega Samunga. Aqui já são. Aqui temos pontos. Cada ponto nos indica um chafariz. Temos ponto azul, vermelho e verde. Segunda legenda já nos explica para que serve essas cores. Vamos no vermelho. Tudo que tem vermelho, uma simbologia, quer dizer, chafariz já não funciona. O que tiver azul. Não, vermelho são abandonados. Se tiver azul não funciona, se tiver verde é que funciona. Já pode ver que tem poucos que não funcionam. Esse aqui só para a cidade de Luanda, não a província. Só a cidade de Luanda. Quer falar aqui do Bom Jesus. Aqui foi um trabalho que foi feito o projeto de agostamento que trabalhou o Samunga, meu colega Bernardo. Ele para buscar 10 chafariz, para ver quais são os chafariz que quantas pessoas que beneficiam por cada chafariz. Isso aqui está um pouco fusco. Chafariz número 5, para ver com quantas pessoas que ele beneficia. Entre outros. Isso aqui está um pouco fusco, a legenda não dá para ver bem a legenda. Mas dá para entender mais ou menos se eu quero entender desses pontos aí. Acabou. Estamos pronto para perguntas e respostas. Muito obrigado pela apresentação. Gostei da apresentação, particularmente falando, gostei. Foi uma bela apresentação. Tanto parabéns por isso. Vamos dar o espaço do debate. Abertura ao espaço de debate para colegas que tiverem contribuições, pontos de vista, questões, és o momento. E para começar, eu tenho uma pergunta, uma questão que já me estava a apitar, tem a ver com as implicações que pode haver. Se, por exemplo, vocês tiverem um dado que não condiz com a realidade. Por exemplo, eu percebi que vocês trabalham a base principal do uso dessas ferramentas é informação ou dado. Sem dado não se tem nenhum resultado. Então, eu queria saber quais são as implicações que pode haver caso vocês tiverem uma informação ou dado que não condiz com a realidade. Ou seja, que implicações pode ter no resultado final que vocês pretendem alcançar. Supomos que vocês já fazem o desenho, já têm o projeto, já têm as linhas que vocês vão trabalhar, já sabem o que é que vocês pretendem e vocês vão atrás da informação. E as informações que vocês vão conseguir, muitas delas não vão condizer com a realidade dos factos. Que implicações pode haver no resultado? Eu queria perceber isso. Olha, vamos. Como, por exemplo, tu vais trabalhar na Boa Vista, não? A cidade está mais na Boa Vista, quando no bota é diferente. Está tudo. Lá foi o ponto de jogar. Boa Vista. O ponto cai no Maculoso. A informação do Boa Vista vai para o Maculoso. A gente já tem informação errada, então. Nós vamos entregar dados no doador, ele vai virar, não vai confrontar. Mas no Maculoso não temos esse problema. E como que. Porque o ponto leva toda a informação. Então, se tu fores trabalhar no Boa Vista, a informação que tu está dando no Boa Cruz, já não puja ver nada. Aí tem atenção às implicações. Mas como nós já fizemos experimento, podemos transferir o ponto do Boa Cruz, levar para o Boa Vista. Já não quero nos esquecer. Nós vamos mover o dado. Mas quem que não está dando informação, o que acontece? Vai lançar dados de informações que não têm a ver com esse bairro. E nós temos muitas implicações. Temos muito. Uma resposta desta questão é que o GIS é uma ferramenta de pesquisa e qualquer pesquisa pode sofrer por causa do recolha errada dos dados. Uma das coisas que a Moçamba me ensinou que estamos a introduzir para tentar evitar algumas destes erros é o facto que no tablet as referências geográficas estão feitas automaticamente. Porque quando utilizamos a folha como Henriques disse que há muitos erros, quase metade das informações na folha copiado do GPS são errados, hein? Há uma série dos números, até 20 diferentes números que tem de se colocar com cuidado na folha e uma destes números errados em tornasse o estudo inútil, hein? Não pode ser utilizado. So, como tablet, estas informações geográficas estão recordadas automaticamente, sem passar por papel. Isto é o principal erro que nós encontramos. Mas em qualquer estudo precisamos ter uma supervisor do estudo que está a identificar erros quando apareceram. No fim do dia, em qualquer estudo do campo, o gestor do equipe tem de ler todos os dados e ver se há dados que não têm lógica. Também quando os dados são mapeados, um indicador que está fora do normal é bem evidente. Quando está projetado numa mapa ou numa tabela, mas mais fácil numa mapa. E no momento que fazemos os dados que não são normais, deitamos no lixo. Se há indicadores que são tão altos ou tão baixos que não são normais, simplesmente. Se o erro está apanhado no dia do trabalho, onde o supervisor ainda está em contato com o entrevistador, este problema pode ser resolvido no terreno, né? Mas se não, estes dados são deitados para fora, porque não. Yeah. Isto é, qualquer pesquisa tem este procedimento ainda, limpar os dados no fim do dia. Mas como aproveitamento do tablet, os erros são menos. Mais perguntas, mais contribuições? Eu talvez fazer alguns comentários breves. Dizer que a unidade de pesquisa tem sido um parceiro indiscutível do setor de água e saneamento. Temos que dizer que nós tivemos avaliações positivas porque usamos essa ferramenta nos relatórios que entregamos ao doador. Isso foi de grande valia, porque pronto, isso mostrou que de facto o trabalho foi feito no terreno, e isso é bom. Temos que dizer que a parceria também continua e tem sido uma das melhores. Agora, eu também fiquei atento quando fazia uma apresentação. A Massoma falou de alguns exemplos de instituições que têm estado a prestar serviço. O último exemplo foi da administração do Plan Baquiás. Ele fez um outro exemplo que tem a ver com um trabalho que foi feito na altura com o Ministério da Saúde, se não estou em erro, para ver os locais de inundação. Mas seria bom se vocês enfatizassem um pouco mais para trazer um pouco isso de cima e perceber quais foram os resultados. Porque nós também, há tempo, esteve um senhor da USAID, o senhor Domingos, estava preocupado quando viu um mapa da zona de intervenção do setor. Ele ficou impressionado e pediu, né? Pediu, por favor. Inclusive, nós pedimos a uma soma para fazer um mapa e entregámos. Ele disse que nunca teve uma informação, eles disseram que nunca tiveram uma informação assim exata de como é que estava o mapa de novo. Então, seria bom enfatizar um pouco mais a questão dos exemplos, né, para trazer ao de cima. Agora, outra questão também que eu queria comentar é a questão quando você falava uma falta. É mesmo falta ou é insuficiência? Porque quando é falta, é porque falta mesmo, né? É mesmo. Yeah. É falta ou é insuficiência? Quando vocês falavam em falta, e falta de informatização, falta de partilha, porque se tem feito algum trabalho é porque de uma maneira ou de outra vai havendo alguma partilha. Agora, falta é porque não existe mesmo, né? Era só também para ter assim, atenção. Obrigado. Mais exemplo. Então, mapa geográfico que não temos no país, o único que temos com divisão do bairro é só Luanda. Como é que eu faço um mapa só com o município comum? Né? Por exemplo, no bairro foi mais afetado. Eu vou lançar um mapa que não vai conter esse bairro aí. Então, ou fui na administração municipal do Lubito, fui no Catumbelo, também não dão essas informações. Ou seja, falta de partilha. Porque como que eu vou lançar um dado? O ponto vai cair numa comuna, mas está em que bairro? Como que eu vou dizer, né, que no bairro X, se for mais dano, se for mais tratamento de água? Isso aqui são falta de informações que não temos. Mesmo que não temos, tu põe aqui no GCA, não para tirar suas informações, eles ocultam. Nós já estamos isso há muitos anos. Nós, praticamente, tudo que nós temos é nosso. De fã, nunca vi nada de fã. A não ser trabalhar com a Google Art, né? Que tem que buscar pela Google. Mas se não, pelas instituições, não temos nada. Não temos. Mas não posso dar o caso de que às vezes as pessoas não partilham, também eles faltam com isso, que não sabem também. Não, só falam que não estão autorizados. Só falam isso. É falta de partilha. Tem informação. Não estão autorizados. Porque como é que você vai fazer um trabalho, um levantamento de algo que você não sabe? Eles têm mesmo. Eles têm. Não partilham. Por exemplo. Não querem partilhar. Não fizemos também mapeamento também do novo edifício. Não fomos também no KK 5000, fomos também no Sequel. Nós não tivemos acesso. Mas nós também não vamos ficar parados porque não temos acesso. Não temos que mais peixe a partir da Google Earth. Tem uns pontos geográficos. Tudo é melhor se nós não temos a Google Earth. Como que vamos fazer o serviço? Iam ficar de mãos atadas até hoje, porque não estamos autorizados. então temos que usar um plano B, que é mapear pela Google Earth, e fizemos o trabalho. Outra questão, assim, olhando para aquela, pronto, a noção da falando de que esse é um processo dinâmico, de facto, as tecnologias de informação todos os dias têm sido atualizadas. Há uma dinâmica muito grande. Né? Pronto, a questão é, perante essa questão toda, e até que ponto, né, nós, enquanto TW, vamos acompanhar essa dinâmica? E quais são os desafios que isso... Não, agora. Com os novos, as novas tecnologias, novos softwares livres, nós agora estamos a passo, estamos a acompanhar. Porque nesse momento nós usávamos o software, o ArcMap, que era comercial, quer dizer, estávamos a usar o 3.9.3. De repente chegou no 10, nós estávamos ainda no 9.3. Mas agora, com esse software livre, o 2.6 já saiu, o 2.61 já saiu. Nós começamos a trabalhar agora com 2.61. Mas já saiu 2.8. Nós também já temos 2.8. Quer dizer, à medida, esse software livre, à medida que vai ser lançado, é só você ir à internet, desde que tenhas internet, é só baixar. Baixa e atualiza. Yeah. Um pouquinho a resposta do Sr. Simunga. Estes softwares como a QGIS, uma facto, são livres, claro, mas o mais importante é que os utentes deste software são obrigados a ajudar a melhorar o software. É um compromisso que os utentes têm com a comunidade que utiliza este software para olhar para os problemas e tentar melhorar. E isto é gratuito, sim, mas também há um compromisso de trocar informação e ajudar a participar no desenvolvimento do software. So, eu acho que devemos olhar para este compromisso não só como um benefício para nós, mas também um dever que nós temos para contribuir. E estamos a fazer isso com o mapeamento. Uma das coisas que não está bem desenvolvido nos destes novos softwares é o aproveitamento dos tablets, hein? O aproveitamento dos Android. E o próprio nosso colega Kamal está uma das pessoas que está, de facto, inventar soluções que são partilhadas na base da nossa experiência, nossos trabalhos, estão partilhados através do Habitat e outras instituições para, de facto, contribuir para o melhoramento do software. Do software. Gratuito, sim, mas há limitações também. Sim, é limitado. Não, há outro aspecto das novas tecnologias que eu acho que é bastante interessante e ainda não chegamos mesmo ali, mas estamos a tentar fazer com o seu projeto do chefe de Isa, não só olhar para a publicação dos dados em papel, nas mapas, mas publicar os dados online, né? Sim. No mapas virtuais, que de facto pode dar informação atual hoje em dia. A ideia é de dizer que este chafariz funcionou ontem, mas não funcionou hoje. So, há um problema. É uma não é uma simplesmente uma descrição de uma do situação, mas é uma contribuição para trocar informação. E isto é uma nova mentalidade mesmo dos utentes, que estamos a tentar interessar o EPAL e o Ministério de Energia e Água, sem olhar para estas tecnologias com uma vantagem. Porque o sistema de gestão da informação que o Ministério tem hoje em dia está completamente desatualizado. Os dados que nós ajudamos os senhores a recolher há 5 anos foram publicados só ano passado, e são fora de prazo. E eu acho que a contribuição que estamos a tentar fazer é introduzir esta ideia do informação no tempo atual. Mas será uma grande luta, porque o governo está, é este problema que a equipe tem de não receber informação. Não é porque não são autorizados, né? As pessoas, num lado, têm medo de mostrar que os sistemas montados não funcionam. Mas o outro é que há uma cultura do guardar informação e não partilhar. Isto é uma doença cá no país. Mas isto está começando a mudar, porque nos países como o Quênia e há vários outros países na região, África, Austrália, está começar a introduzir esta cultura de partilhar dados no domínio público. E está a produzir realmente tantas oportunidades económicas para o país. Países como Quênia, sem petróleo, tem uma taxa de crescimento, mesmo com todos os problemas do terrorismo, etc. A economia dela está realmente muito ativa. E estamos com esta cultura de proteção das informações que não ajuda a inovação. Então, pelo menos com os dados que nós recolhemos, se partilhamos isto, parece que podemos mostrar que não há problemas nisso. É começar a mudar a cultura. Já começa a conferência que tivemos agora. O senhor Arana fez uma grande apresentação. Não sei como é que tem sido o feedback. Usou várias ferramentas, né? Mapeamento, aquilo foi de fato um input muito grande. Eu vi comentários de pessoas que estavam na sala, uma informação de grande valia. Não sei como é que o ministro encarou, mas era uma grande informação dela. O próprio ministro de MAP é uma inovadora. Ele, se não, custa estas tecnologias, e é o único ministro neste país que está a responder quando nos e-mails. O e-mail dela está aberto, qualquer pessoa pode contactar e o senhor vai responder. Hein? Tem um Facebook, tem Facebook. Vai ajudar o bom país. Então, as coisas estão começando a mudar no país. Uma das questões que eu também queria acrescentar sobre se pudéssemos também aumentar o nível de partilha do nosso lado, né? De mostrar os nossos resultados daquilo que nós fazemos, para mostrarmos, para darmos credibilidade. Quando as pessoas têm credibilidade ou têm confiança por aquilo que fazemos, mais fácil podemos influenciá-los a partilhar informação conosco. Algumas instituições nós fizemos, principalmente quando vamos solicitar, né? Alguma informação, algum dado, aquilo que nós já temos. Nós, por exemplo, preparamos no mapa, demos a ele, informamos, olha, nós queremos fazer esse trabalho porque já temos isso, já temos isso, já estamos para avançar. Mas alguns estão agora a tentar subsair. Por exemplo, temos o curso com a administração do Viana. Então, vamos ver se vai sair alguma coisa. Porque o responsável da área técnica, é um jovem que já participou no primeiro estágio comunitário da ESSO, aqui da DW. Quanto tempo? O Esmeraldinho. Então ele disse, vai tentar, vai ver se conseguimos aí qualquer coisa, porque eles mesmo querem fazer um trabalho da atualização dos limites lá, porque eles já têm. Já fizeram também um mapa da divisão, só está dividido por zonas. Então eles querem fazer um trabalho no bairro. Então vamos ver. alguma coisa vai andar. Mesmo aqui no distrito do Quilambaquias. Yeah. Temos o senhor que trabalhamos com ele sempre, o senhor Mendes. É uma pessoa que também está a ajudar. Ajuda muito nos trabalhos quando temos lá. Ele vem solicitando também os nossos. Mas eu acredito também nos outros municípios. Talvez o município que poderá nos dar mesmo. A cabeçada lá são belas. Porque é uma administração nova. Está bem? Uma administração nova, os trabalhos estão a ser feitos agora. Então, a dinâmica lá ainda é assim um pouco muito, muito lento. Não, mas é que já está lá dois anos. Essa é a terceira casa. Não tem resposta. A Belas é interessante, porque ali o Liverpool, há 3, 4 anos atrás, fez uma grande força para regularizar todos os terrenos no Samba e Benfica, etc. E em 2 ou 3 semanas receberam 40 mil solicitações. Não, e foram completamente inundados. E pararam e o processo em meter uma gaveta. Okay. O que mais? Yeah. Sounds fish. Mais comentários? Mais comentários? Só gostava de saber também alguma coisa sobre as fontes de pesquisa das informações. Será que isso tem sido lá no campo? Ou também aqui as informações desse bloco também tem sido uma fonte de pesquisa? De todas as informações que retirada dos documentos se calhar. Não tem pergunta. Quando as fontes de pesquisa, será que isso tem sido lá no campo? Ou também as informações que aqui compiladas pela. Estamos no projeto do Mudança Climática, utilizamos muito os jornais para mapear informações que está colocado e que saíram do jornal. Então, so, isto é uma outra fonte interessante. Yeah, isso também depende do tipo de pesquisa. Yeah, porque a pesquisa que nós não temos uma notícia, não temos nada no jornal, e temos mesmo aquele mesmo que nós precisamos até no campo. Terreno. Temos já lá nos jornais, então aproveitamos já a informação do jornal. Olhando essas dificuldades que se encontram aqui nesse slide. Sim. E o desafio do novo satélite que vai funcionar em Angola, se calhar em 2017, né? Até que ponto isso poderá nos ajudar naquilo que é o nosso trabalho de GIS? É o seguinte, essas dificuldades, a cartografia, quanto à cartografia, o satélite, não sei, poderá nos ajudar para nós continuamos a fazer a nossa investigação a partir da Google. Isso é depender dessas fontes? Isso é depender dessas fontes, porque essas fontes não têm. Essas fontes é. Como é que eu posso dizer? São locais. São locais. Exato. São locais, é mesmo, por exemplo, de uma instituição que esse é o trabalho deles, não tem nada a ver com satélite. Com satélite ou sem satélite, haja chuva ou não haja chuva, o INE pode fazer essa monitoratura? Pode. Está vendo? O satélite não tem nada. E vê-se que não fazem, não sei qual é o problema. O satélite está a ser construído na Rússia, né? E a informação que temos, a Rússia não usa muito as informações da Google. Aliás, tem um sistema próprio, a Rússia tem um sistema próprio. Do GPS, eles têm um sistema diferente desse. Agora, se vamos ter um sistema tipo na Coreia do Norte, não sei, né? Não, só com o satélite. Eu acho que o satélite vai captar a informação aqui, terrestre. Vai mandar para o satélite e vai ser preparado lá e depois enviar novamente para ele. Eu tenho estado a refletir muito sobre o satélite angolano. Não sei se vai ajudar de fato ou vai ainda. Não sei. Eu tenho muitas reticências. Está sendo a Rússia. E é uma vontade deliberada de cortar as redes sociais. Eu tenho estado a refletir muito sobre isso. Não sei se isso vai ajudar-nos ou vai ainda declinar. Não sei. Mas pronto, vamos esperar, né? Como existe interesse econômico nesse aspecto e no final do dia as empresas de telecomunicações, quem detém, nós sabemos quem são, eles querem continuar a faturar, provavelmente haverá abertura. Se assim não for, meus queridos, como você tem plano na Coreia do Norte. Esse é o meu receio, não sei. Yeah. Esperamos que não seja, não seja assim. Oxalá. Sim, oxalá não seja. Oxalá. Estamos a ser muito pessimistas. Não, não. Mas é assim, nós já pensamos como é que isso funciona. Há várias correntes, há muita gente que não está. Porque o grande problema entre nós aqui, vamos ser realistas, é a não aceitação de que, pronto, há pessoas que pensam diferente hoje. Essa vontade ainda tarde a conviver entre nós. E hoje as redes sociais são uma forma onde cada um de nós entra e faz o seu comentário. E há muita gente que não gosta disso. Mas enfim, prepare-se. Só um exemplo concreto. Muita gente está a comentar agora. Né? Nós temos um problema sério de energia. Mas há uma vontade deliberada entre nós de montar câmaras na cidade do Luanda. Eu até paro, mas será que isso é prioridade para nós? Eu não sei. Yeah. Então são reflexões desse tipo que, queramos ou não, temos que ir trazendo aqui para. Esse tema já houve, então só não funcionou. Acho que 5 anos atrás. Yeah. Então, tem a câmera, mas isso aqui não funcionou. Yeah. Não vai funcionar. Então, né? Energia vai de 5 em 5 minutos, o mapa na cidade não funciona. Não sei, vamos lá ver. Ok. Tem toda ligação com a nova tecnologia de informação. Mas é tudo para as tecnologias. Isso é o problema das tecnologias. Sim, Lucas. Tem mais algum comentário? Colegas, vamos fazer o zoom. Tem mais algum comentário? Não. Colegas, se calhar vamos fazer o zoom. Pronto, não havendo mais questões nem contribuições, vamos agradecer aos colegas por aceitarem partilhar connosco essa informação riquíssima, porque na verdade o debate não foi longo, mas tivemos uma boa conversa, é de reconhecer isso, e não foi um tempo perdido, porque pronto, partilhamos um pouco daquilo que tem sido o trabalho no uso das ferramentas do GIS, né, para ajudar no suporte aos projetos da DW. Agradeço aos colegas pela disponibilidade e pela informação partilhada, e aos colegas aqui presentes por permitirem que este debate acontecesse. Obrigado, até o próximo debate.